Duplamente dando seus primeiros passos nessa longa caminhada, iniciando sua jornada nessa longa estrada. Mais uma peça do tão falado underground, direto de um lugar onde o beat é o único playground. Infinitos rounds passei até chegar aqui, não desisti. Só eu sei o que eu sofri, mas a cada dia que passava percebia que nasci pra isso. Evolução constante e dedicação fizeram que eu superasse os ossos do ofício e me tornasse mais resistente à monotonia. Creio que a sapiência que tanto almejo chegará um dia, alcançando assim a elevação divina por meios instrumentos simples como microfone, papel e caneta. Sonoridade que atinge leste, oeste, sul, norte, inferno e céu, até outro planeta. Rimo o meu rumo através do meu ponto de vista, não tão convencional, diriam tanto futurista. E se você não curte, a tela vista. Pra sobreviver por aqui tem que ter calma, e se tô cantando agora pode crer que é com a alma. Por mais que tudo nessa vida te aconteça, siga com honestidade, companheirismo, e Deus te proteja dos embaraços e fracassos que temos enfrentados, e somente eficiente pra poder assimilar as coisas ruins e também as coisas boas. Pense positivo, mano, cê tá aqui, não é à toa. É a solidão, é um dos maiores obstáculos que tenho enfrentado, mas tenho que ser forte, respirar fundo e rir pra não chorar, pois tenho fé em Deus que tudo há de melhorar. Porque nasci não sabendo e vou morrer aprendendo, só sobrevivendo e aprendendo. Quem sabe, parceiro, um dia eu consigo. Espero que a vitória venha antes que desisto. Muito raciocínio, não agindo pela emoção, e sim pela batida forte do seu coração, que bate o mantendo vivo e que desvenda sentimentos antes nunca vistos. Amor, ódio, raiva, companheirismo, que bate de frente com a sua mente, tirando o seu sono, o deixando doente, enlouquecido por ter cometido aquele erro no passado, ofendido, magoado, ferido e fracassado. E sem as barreiras não estaria vivo. Saia, se joga, desloca do que te afunda. Uma mente já é boa, melhor ainda quando se pensa junto, a letra sem refrão, seguindo os beats do meu coração. Duplamente, Fernando, esse meu nome, por uns considerado, por outros aí some. Lincoln, esse é meu nome, por uns considerado, por outros vai some. A procura do meu lugar ao sol, a procura do meu lugar ao sol. Dois seres empenhados pelos mesmos ideais, seguir em frente, retroceder jamais. Raciocínio supersônico que ultrapassa as barreiras, portões e até porteiras que se põem em nossa frente como um obstáculo, e nós os ultrapassamos, proporcionando um belo espetáculo a quem de fora assiste e se impressiona com habilidade na base. Fake nole ou switch, sinceridade e humildade são o nosso convite. Duplamente, é isso meu amigo. E quem não gostar, é melhor tampar os ouvidos. Duplamente, é isso meu amigo. E quem não gostar, é melhor tampar os ouvidos. Pode crer que a união é foda. Duplamente, pode crer que a união é foda. Duplamente, pode crer que a união é foda. Duplamente, duplamente, duplamente.